Panorama Agrícola para 6 de outubro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. No ar o Panorama Agrícola de quinta-feira de lua crescente, 6 de outubro. O ditado de hoje é: o amor é o perfeito vínculo de união. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma política florestal para Santa Catarina. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre educação sanitária. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na primavera, prefira flores de corte. As mais indicadas são as gérberas, as rosas, os copos de leite, estrelícias, violetas, lírios, dálias e girassóis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o professor de manejo florestal da FURB, Alexander Vibrens, que trabalhou no inventário florístico florestal de Santa Catarina. Ele fala sobre os remanescentes florestais e o que o setor defende como política pública para a área florestal. Bom, depois de nós analisarmos os dados, concluir a coleta de dados em final de 2010 e analisar agora os dados, a gente chega a algumas conclusões que são bastante interessantes para o desenvolvimento de uma política florestal, uma política para os remanescentes florestais. Uma é que a riqueza geral, a quantidade de espécies diferentes que existem em Santa Catarina é muito grande. Nós amostramos mais de 2.400 espécies, espécies vasculares, que a gente chama espécies com flores, né? Dos quais 857 espécies de árvores e arbustos. Essa é uma enorme riqueza que a gente tem no estado, né? Agora, a notícia não tão boa é que na maioria das florestas, isso quer dizer, mais que 95%, só tem entre 20 e 30 espécies de árvores diferentes. Então a diversidade local em cada fragmento é muito baixa. E as espécies mais importantes, aqueles que ocorrem mais vezes, com maiores diâmetros e com maior constância na floresta, essas espécies são todas espécies secundárias, além de algumas pioneiras. Mas todas com baixos diâmetros, baixa altura, baixo volume, pouco valor comercial, né, que não agregam muito valor à floresta em pé. Esse é o maior desafio, né? Na verdade, transformar essas florestas degradadas, depauperadas, né, exploradas, em algum recurso novamente que tenha valor para o proprietário. Né? Que o proprietário tenha um incentivo, uma motivação de manter em pé essa floresta e não tentar eliminar, de alguma forma legal ou ilegal, eliminar a floresta para fazer um cultivo, uma pastagem. Professor, como profissional da área, e gente de tudo que o senhor falou, que políticas públicas o setor defende? Nós podemos fazer agora sugestões para medidas concretas que vão compor uma política, né? Na verdade, uma política é um conjunto de ações, e nós estamos sugerindo ações como simplesmente o plantio de árvores da nossa flora. Número um daquelas árvores, araucária. Em todas as regiões geográficas do estado existem árvores com potencial madeireiro, com potencial para fauna, tem um potencial de uso, de agregação de valores, que nós temos que incentivar. E isso com sementes e com material genético adequado, com sementes de boa procedência, com grande variedade genética. Então, a araucária teria que ser plantada em grande escala no Planalto, para recompor essas florestas degradadas e super exploradas, hiper exploradas. E a araucária é uma espécie fantástica, ela é pioneira, ela tem vários usos, né? Pensando no pinhão, na fauna, na madeira, E ela é fácil de cultivar, ela é uma pioneira, ela não precisa de muitos recursos, né, para plantar. E ela pode induzir uma recuperação, né, dessa cobertura vegetal que está tão tão degradada. Ela, para vocês terem uma ideia, ela chega a um quarto do volume original. Antigamente a gente tinha 400 metros cúbicos de madeira por hectare, hoje nós temos 100 metros na média. As árvores tinham 35 metros, hoje no Planalto as árvores têm 14 metros de altura média. Na floresta estacional do Alto Uruguai, 10 metros. Por que isso? Porque ela foi super explorada. E além disso, ainda é impactado por desmatamento, por pastoreio do gado, por fogo, por estradas, por exploração diversa, às vezes legalizada, às vezes não legalizada. No interior das florestas a gente encontra clareiras, né, ou pequenos cortes, né? E, professor, essa seria uma primeira ação, plantar araucária. Que outras ações vocês defendem? Particularmente, depois de me preocupar bastante com a situação no Planalto, eu acho que os remanescentes devem ser protegidos pela ação do gado. Não pode ser que o gado continue fazendo a pastagem dentro da floresta. O lugar do gado é no pasto. E no inverno ele tem que ter silagem, tem que ter plantas forrageiras. O agricultor tem que estar prevenido para suprir o gado com alimento durante os meses que não tem pasto e não botar ele dentro da floresta, porque dentro da floresta ele acaba. O gado pisoteia a regeneração, condensa o solo e a regeneração fica fraca, as árvores não crescem e muitos não tem como os seus filhotes crescerem numa floresta que está permanentemente invadido pelo gado. Né? Isso é uma medida que tinha que ser tomada, não por força, por convencimento, por algum incentivo ao agricultor para que ele conserve a floresta sem a presença do gado, porque a presença do gado para a floresta é a morte lenta e anunciada. Mas, professora, talvez na contramão, ou eu não estou entendendo bem, o governo, o Ministério da Agricultura, incentiva a pecuária e floresta, até há empréstimos com juros mais baratos nesse sentido? Não, mas esses são sistemas agro, civipastoris, onde a floresta é plantada, mas não na floresta nativa. Pode ser, logicamente, existem sistemas onde existe pasto e árvores, pastagem com cobertura de árvores, mas plantadas, não... o pastoreio na floresta nativa, que isso não é um sistema sustentável, que dura ao longo do tempo e que mantém os recursos vivos. É uma maneira de acabar com a floresta. Aqui nas florestas do litoral, trabalhar com espécies como o holandi, o palmito, né, que são extremamente ricos, né, em aplicações, e podem ser incentivados, né? O plantio deve ser incentivado. Falou aqui no Panorama Agrícola o professor da FURB, Alexander Vibren, sobre o inventário florístico florestal de Santa Catarina. Fique ligado no Panorama Regional. Educação sanitária. O programa de educação sanitária nas escolas já alcançou e contemplou os municípios de São Joaquim e Urubici, na região serrana, onde esse trabalho tem sido muito bem recebido, principalmente pelos alunos que passam a valorizar melhor os preceitos indicados pela educação sanitária. A EPAGRE, tomando conhecimento desse quadro de indicações negativas para a saúde pública, resolveu então montar um programa de educação sanitária através de palestras de conscientização nas escolas, onde esse programa está sendo realizado pelas extensionistas sociais da IPAG, a Cristina Lopes Couto e a Cláudia Maria Schmidt, com apoio técnico da médica veterinária Márcia Ribeiro, da gerência regional da IPAG de São Joaquim. Então são abordados todos os assuntos, né, referentes a doenças e cuidados a serem tomados, a prevenção, discutindo-se sintomas sugestivos das doenças, os riscos de propagação, as moléstias através de esgoto, a céu aberto, a importância com a qualidade da água, os cuidados com a aquisição de carnes inspecionadas e a correta maneira da sua preparação, a observação, né, correta maneira de se alimentar, e os animais de estimação, a necessidade de manter sempre os devidos hábitos de higiene, a observância das prescrições médicas com atenção à medicação com vermífugos, enfim, foram temas assim, bastante discutidos, com interesse assim, até bastante receptivo, né, por parte dos alunos. Após as palestras, os alunos são motivados a fazer suas próprias observações e os professores então são instruídos a realizarem trabalhos em grupo com suas classes de aula. É o despertar, então, né, despertar. Essas ações são para despertar e os cuidados também com a família e principalmente começar a mudança pela escola. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.